vivendo a era do jumentalismo. Querem que eu contrarie a natureza. Até o dicionário nos trata com malvadeza. Usar um abridor de lata pra nós é proeza. Mas não falam nada sobre nossa habilidade ou esperteza. Em toda história perseguidos e amaldiçoados, os mais torturados e subjugados. Escolher um lado foi autodefesa. Então joguemos limpos, boto as cartas na mesa. Por que minhas posições lhe causam tanta estranheza? Não entende minha antipatia com a classe burguesa. O intuito disso acumular riqueza, tanta avareza. Contra injustiças uma chama acesa. Necessidade a sociedade tudo rotular. Imbecilidade fez eles votarem no outro lá. Parcialidade naquilo que vão veicular. Inverdades bem diante do seu globo ocular. Vejo um bobo no celular com suas convicções, papo de terra plana e outras ficções. Analfabetismo funcional lidera as eleições. Conhecemos bem quem prolifera tais aberrações. Pesquiso que já fez o tal de Steve Bannon. Conspiram-se lá em cima, aqui embaixo sobrevivemos. Derrubam-se governos e o povo vive o veneno. Movimentação global pelo que estive lendo. Fakes na internet atacam, me mantive pleno. Descolei que aquele coxa era Steve mesmo. Apoio a faixa é baixo, é um declive extremo. É uma metástase que desmotiva o enfermo. Funcionários fantasmas de uma repartição escolherão messias pra líder da facção. Diz o que as pessoas que acreditam no Watson. Elementar, meu caro Watson. Esquerdista. Pode ser, mas não sou como você. Comunista. Pode ser, mas não sou como você. Porque não simplesmente artista, poeta, altruísta. Mas não sou como você, eu não sou como você. Socialista. Pode ser, mas não sou como você. Vitimista. Pode ser, mas não sou como você. Porque não inconformista, poeta, humanista. Mas não sou como você, eu não sou como você. Querem que eu renuncie à minha origem. Que a gente se omita em assuntos que nos afligem. Ofensas gratuitas, ações fortuitas. Mas balas perdidas quase nunca os atingem. Vão contemporizar e descredibilizar a nossa fala. Diz que tudo é lacre, aí a gente se cala. Se pá, vão se realizar com a bancada da bala. Fazer o que se o capitão tá sempre dando pala? Anete assunto e foge da pergunta na entrevista. É tanta babaquice dita que eu perdi de vista. Agora que é vidraça, ele discorda da revista. É só dizer que é fake news criada por petista. A cada tweet alguém se irrita. Verdade se omite, mas dos seus seguidores ele imita. No meio desses loucos eu seria o eremita. Me isolar, me afastar dessa gente esquisita. Sem argumentos, posta memes. Me chama de ladrão porque questiona a atuação. Reação da PM, diz que nada teme, que não treme. Mas se a barca afundar, é o primeiro a largar o leme. Na discussão digita tudo em caixa alta. A cada textão uns absurdos, tudo falta. Eu dou atenção, escuto, mudo suas bravatas. Se tenho argumentação, já fica puto na chapalta. Quer me ofender ao me chamar de esquerdista. Mas usufrui no dia a dia de cada conquista. Mesmo que não queira, tá comigo nessa lista. Cê é assalariado com direitos da lei trabalhista. Querem que eu feche os olhos pra qualquer injustiça e me contente com notícia irrelevante ou falsa. Às vezes debater ou explanar me dá preguiça. No teatro em Brasília já cortina de fumaça. Esquerdista. Pode ser, mas não sou como você. Comunista. Pode ser, mas não sou como você. Porque não simplesmente artista, poeta, altruísta. Mas não sou como você, eu não sou como você. Socialista. Pode ser, mas não sou como você. Vitimista. Pode ser, mas não sou como você. Porque não inconformista, poeta, humanista. Mas não sou como você, eu não sou como você. Querem nos ver distantes da escola. O egoísmo e o ódio dessa gente extrapola. Quem é racista agora, a gente rapidinho de escola. Vem esses enrustidos loucos por uma pistola. Armas ao cidadão e educação não se ensina. Geração assassina, deve ser assina. Um sofrimento até pra tomar uma vacina. Mas quem tem o diploma e os decretos assina. Quem essas horas tá de boa em sua piscina. Quem o papai banca o curso de medicina. Esses leite com pera não querem trampar na UPA. UBSs fechadas e quem assumiu a culpa? Por que não reconhecem que há o privilégio branco? Dentro do meu lugar de fala sou direto e franco. Sigo avante, atuante pelo flancos, tão distante do Dante ou do Rio Branco. Impressionante, descaso, descomunal. Não é acaso, nem tem prazo para o final. Pro cidadão de bem, discurso raso é usual. Gozado como perfil de lambibota é sempre igual. A prova privatização, o fim das estatais. Mas o imposto sonegado, ele nem esconde mais. Maquia relatórios gerenciais, enche a boca pra falar de valores morais. É o mesmo tipo que fura fio, atrai a esposa, abandona a filha, de família, mas faz cada coisa que a mãezona pira. No circo do bozo aí que o brasa, uma zona vira, mas glosa aqui no filme em que a vovózona é tira. Seria hilário, mas é trágico e escroto. Minha disposição pra dialogar já foi pro esgoto. E esses tanga rubra querem mesmo é me ver morto. Nunca vão entender as peripécias de um canhoto. Esquerdista. Pode ser, mas não sou como você. Comunista. Pode ser, mas não sou como você. Porque não simplesmente artista, poeta, altruísta. Mas não sou como você, eu não sou como você. Socialista. Pode ser, mas não sou como você. Vitimista. Pode ser, mas não sou como você. Porque não inconformista, poeta, humanista. Mas não sou como você, eu não sou como você.